pegada. A voz! Ô, paixão, menina! Vem me amar mais uma vez. Como foi tão lindo o que a gente fez. Me dá uma chance pra recomeçar os momentos que a seu lado eu pude estar. Vem me amar mais uma vez. Como foi tão lindo o que a gente fez. Me dá uma chance pra recomeçar os momentos que a seu lado eu pude estar. Amor, amor, me diz por que tudo acabou. Vem cá, vem cá. O que eu mais quero é te amar. Por quê? Por quê? Você saiu, me abandonou. Fala, fala. O que eu faço pra você voltar? Alô, Edmilson Produções, um forte abraço. Alô, Jorlan Santos, vem cantar essa comigo, parceirão. Tamo junto. Deixa comigo. Vem me amar mais uma vez. Como foi tão lindo que a gente fez. Me dá uma chance pra recomeçar os momentos que a seu lado eu pude estar. Vem me amar mais uma vez. Como foi tão lindo que a gente fez. Me dá uma chance pra recomeçar os momentos que a seu lado eu pude estar. Amor, amor, me diz por que tudo acabou. Vem cá, vem cá. O que eu mais quero é te amar. Por quê? Por quê? Você saiu e me abandonou.